o tamanho da minha puta. Fechou a novinha louca. Eu botei no boca tipo Bratz com a minha trança novinha. Lancei unha de acrigel pra combinar com a minha calcinha. Como eu já disse em Bratz, nego, já fui bailarina. Boto a perna na cabeça pra tu me lambe todinha. Eu disse toda tipo cima, baixo e lado, pelada dentro do carro. Ele mete tudo em todos os meus buracos. Não tem homem mais sortudo do que o meu namorado. Eu não lavo, eu não cozinho, mas eu te transformo em macho. Eu sou cara nego, cê tinha na minha toque. Se não tem dinheiro, eu vou reclamar na boca. Te deixo fudido, faço teu carro de bate-bate. Você é um pincher magro, por isso só late-late. Bad pitbull vadia, mais gata que a Erta Kit. Vai ouvir meu som altão nas caixas da tua city. Sou faixa a mais bandida, noiada, teu bofe é tilt. Te mato, vivência braba, pesada, igual Mississippi. Cê é vice, então se situa. Não ando querendo bi, mas se puxa não dá outra. Eu quebro teu baby teeth. Não quero teu baby daddy. Não precisa da chilique. Mesmo sem me ver chegando, vai saber que eu tive aqui. Na laje meti um drink, pintei meus pelinhos de louro. Se você não quer agora, esquece que eu sou de touro. Só ronca, merece um couro de bronca. Eu tenho em dobro, vai ter que ter dois peru pra poder me tirar do jogo. Tenho linhas e mais linhas, tenho fome, muita fome. Tenho várias qualidades, não tem medo de homem. Pagando o que eu compro, eu sou o meu próprio banco. Buscando variedades, as quartas eu só pego branco. E comigo é sem militância, então não me chama de mana. No meu prato principal tá cheio de carne de piranha, porra.